tá tão deserto. Sem você do meu lado, vazio e solidão, meus sonhos foram levados. É só saudade machucando aqui dentro. Oh,